Já que você... Mas ele não pega? Pegar, pega. Pegar, pega, mas com uma bosta. Não, agora fala perto aí. Vai, perto você... aí. Boa. Muito engraçado. Irado. Vale. Você queria aparecer aqui, então fala oi, ouvintes. Oi, ouvintes. Você também vai me obedecer. Sabe o que é legal? Uma vez a gente... Há pouco tempo a gente foi na casa da minha mãe. É. Minha mãe escuta o podcast. É. Oi, mãe. É verdade. E ela ficou... Ela não entendeu o que a Camila fez uma vez que ela chegou aqui. É. E falou, oi, Camila do futuro. Porque ela ia escutar depois. É verdade, ela não entendeu nada. E minha mãe não sacou. Viu, mãe? Ah, é. Então tá aí uma explicação até antes de começar a vinheta do episódio que vai agora. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Hello, robots and human beings. This is your other robots and human beings in the web. I'm Fernando Baroni here with Thiago Possilga Zanetti. Hello, people. Que bosta. And this is not a podcast. O episódio vai ser todo em inglês. Eu nunca mais vou deixar você me desafiar nada nesse podcast. Eu ia falar pro próximo sem alemão. Ah, dá pra fazer. Ich bin Fernando Baron. Tem que dar uma praticada, mas até rola, viu? Arthur Scheisse? Ah, até parece que você vai saber falar olá, seres humanos e robôs. É só botar no Google, mano. Ah, mas não é assim, alemão não funciona assim. Ah, o Google me mostra a pronúncia. Como você fala? O gato de Schrödinger? É, Schrödinger. Mas não fala assim, porque ER em alemão é A. Então é o gato de Schrödinger. Schrödinger? É, tá achando o quê? Não, a Schrödingada aqui. Isso não é um podcast. Isso não é um podcast. Mas sabe o que é legal também? Acho que eu, em vez de inventar um P, eu ainda vou te chamar de Thiago Zepanetic. Puta que pariu. Você tá desmoralizando. Ah, Lu, fala isso pra te zoar, às vezes. Zepanetic. Zepanetic. Até que é legal também, Zepanetic. É que depois do evento que o Thiago foi, que tava Thiago P. Za espaço Netic. Um nome do meio Zá é da hora, né? O legal é que eu pus essa foto no Instagram, @tpzanetic. Oh. Fazendo o plug aí pra... Você é. E o pessoal começou a me zoar, assim, tipo, mandando comentário ou mensagem, assim. E aí, Zá Netic. Então, tipo, eu me fudi, assim, sabe? Você é trouxa, né? Meu nome tava no Marquise. O mínimo que eu ia fazer era me divulgar, pô. Divulga errado, mas tá lá, né? É, pelo menos não tava errado, né? Não tava, tipo... Zepanetic. Zepanetic. Que é uma da hora também. Zepanetic. Zepanetic. Padaria Zepanetic. Zepansnetic. Thiago Pansnetic. Pansnetic. Puta. Ah, é. Você já tem um negócio quando tudo isso aqui for pro caralho. É verdade. É verdade. E eu conseguiria fazer pão. É só colocar massa, água e... Massa. Só colocar massa. De qualquer forma, eu tenho ideia... Você compra massa da uma padaria famosa, né? Pronto. Isso, e pronto. Aí você põe no forno e pronto. Ou você compra os pães e vende. Você pode abrir a primeira padaria terceirizada. Uhum. Aproveitando o governo, né, com a sua terceirização, aí, essas ó, coisas. É, pronto. Não tem mais CLT mesmo. É, no mínimo que a gente vai fazer é abrir a padaria mesmo. E contratar todo mundo terceirizado. É assim que funciona agora. É, eu tenho ideia de um novo quadro semanal. Uia! Tipo assim, vai ter até vinheta. Não tô sabendo disso. Não, eu pensei em vindo pra cá porque eu tava com fome. Certo, vai ter vinheta. É mais uma coisa que eu preciso achar o não, lugar e colocar. Canta, a gente canta. E aí vai de 10 minutos pra 15 minutos o tempo total de edição desse programa. Não, a gente canta. Que é a opinião de Thiago a respeito de comidas que são feitas com salsichas. Oh, yeah. Quadro semanal. Você consegue sustentar um quadro semanal disso? Óbvio que não. Mas é porque, tipo, eu tive várias ideias quanto a isso. Primeiro. Tá, primeira música. O Thiago gosta de salsicha. Da hora. Já gostei dessa música. Ele come a salsicha. Xaxixa. Sim. Xaxixa. É comida fálica que é bom. Xaxixa. 11 reis, princípio. Bom, eu não, não, não... Eu vou começar a partir desse programa, colocar link de venda das nossas merdas. Porque demorou pra gente fazer isso, a gente é trouxa. É isso que eu ia falar, eu comentei isso com você faz tanto tempo que você só ignorou minha mensagem e me Sim, xingou. É. Pra quem não sabe, eu tenho o Fernando Baroni em todas as redes sociais e no Zap Zap. Vende Zap, Baronão! E na vida, né? Na vida. E aí eu mando mensagem pra ele, normalmente sou muito maltratado pelo Baroni. É uma relação de amor e ódio, né? É, porque, por exemplo... E eu esqueci de trazer seu dinheiro que eu tô te devendo. Mas é um filho da puta mesmo. Eu lembrei agora. Transfere amanhã, paga o doc, foda-se. Você... Ah, você não tem conta no Bradesco nessa acho coisa. Que não, sou um ser humano. Ah, é. Eu achava que eu também era. Não, você nunca foi. É Blade Runner, eu sou um replicante. É que nem, por exemplo, hoje. Hoje, saí mais cedo do trabalho. Aí. Beleza, aí. Vamos gravar essa porra mais cedo. Ei! Daí eu falo pro Thiago, talvez saia mais cedo do trabalho hoje, fica ligeiro. O que eu falei? Ah, eu vou ficar aqui, pá, de boa, daí talvez já esteja pronto, né? Pra ir pra sua casa ficar de boa aqui. Eu não falei talvez esteja pronto, falei eu estarei pronto te aguardando. Pois é. O que eu fiz? Daí eu fui, tô indo pra casa, saí do trampo. Boa. Um horário maravilhoso, assim. E você mandou mensagem no Facebook e no WhatsApp. É, porque eu olhei, não tava lendo no WhatsApp, às vezes o celular do Thiago é uma bosta. Às vezes não, todas as vezes. É, mandei no Facebook também, tipo, ó, daqui meia hora eu tô em casa. Cheguei em casa. É. Passou meu tempo. Fiz várias coisas. É. Nada. Esse lixo humano... Foi assim que eu fui tratado, inclusive. Tá demorando muito. Vou mandar outra mensagem. Que foi? Cheguei faz mó tempo, seu lixo humano. O que você tava fazendo? Dormindo. Filho da puta. Eu acordei 3 horas depois que você mandou a mensagem. Exatas 3 horas eu dormi. Porque você mandou a mensagem, tipo, 20 minutos depois que eu dormi. Ah, você que demorou. Tava trabalhando, porra. Mas as comidas com salsicha... É que assim... Tinha até esquecido. Não, é só um comentário rápido. Porque quando a gente foi gravar o episódio de Natal, eu vim com o Jun. Jun Sugiyama. O Jun tem uma predileção muito grande por salsichas, eu já reparei. Mas no sentido que ele adora pedir coisa com salsicha. Tipo aquele enroladinho de salsicha. Exato. E aqui embaixo, na padaria próxima ao estúdio, ele pediu e o cara falou, ah, é o presente de noiva. Chama presente de noiva aquele o roladinho de salsicha. A empanada? É, que é... não é empanada, é um roladinho. Você põe a salsicha no meio e enrola com uma massa. Com uma massa. É, chama presente de noiva. Puta que machista, né? Caralho. Mas aí eu descobri isso, nesse dia. Primeira comida com salsicha que ganha uma relevância nova na minha vida. É uma comida que apoia o patriarcado. Salsicha é da hora porque é um custo-benefício maravilhoso. Maravilhoso, né? Sim. Quando você estava desempregado, quantas salsichas você comeu na sua vida? Pra cacete. Você, tipo, comia mais porque o ovo era mais barato. Daria pra construir 3 programas sociais de Minha Casa Minha Vida só com salsicha que você comeu, né? Com a embalagem, com certeza. É. E aí, ou com o resultado final da questão. É tipo umas choupanas, é cocopana. E aí, num evento que recente nos dois últimos eventos que eu fiz, que foi em Campinas e outro em Santo André, tinha corn dogs agora. Ah. Eu nunca tinha comido, porque eu nunca fui para os Estados Unidos. É basicamente uma salsicha empanada no palito. É, só que ela é empanada com uma massa de milho. Enorme, é uma massa monstruosa. É bem grandona, assim. É muito gostoso. E assim, em evento tinha que ter sempre. Por quê? Porque é barato. Custa R$6. Mas sabe que se tivesse isso na Comic Con, ia custar R$16. Não. Comic Con você não conta. Não, CCXP, não. Comida de evento não funciona assim. Não. Quanto maior o evento, mais caro, não importa o que seja. Nesse último evento... O cara vai te dar gelo pra chupar, vai ser R$5. É verdade. Nesse último evento também de Santo André, tinha uma coisa que eu achei animal. Tinha uma banca, um negócio de comida, de costela. Caralho. Animal, assim. Era costelona. E era costela com purê e tal, assim, pra comer no jeito. Fudido. Assim, ela não é legal de comer, porque é meio difícil de comer costela, assim, né? Daí eu acabei comendo corn dog. Mas então, assim, que mais dá pra fazer com salsicha? Aí, em inglês... Cara, macarrão com salsicha. Macarrão com salsicha. A saída de todo universitário. Você cozinha no molho a salsicha, pica ela lá, tal. É. Depois joga no macarrão, alegria. Já era. Em inglês, enroladinho de salsicha, chama pigs on a blanket. Ah, sim. Que é enroladinho, né? Assim, é bonitinho. Não tem nada a ver com porco, né? Mas beleza. Tem. A salsicha é feita do quê? De tudo. É verdade. Salsicha é o alfa e o ômega da alimentação. É. Eu acho que assim, tipo, se a gente fosse esperto na vida, a gente não comeria salsicha. É. Cara, tinha uma coisa que eu comi muito quando era criança, que era mó da hora. Acho que meu pai que fazia mais isso quando ele tava em casa. Que ele pegava salsicha, cozinhava. É legal que a gente tá falando realmente um quadro sobre salsicha. É. Ah, ok. Ele picava... A salsicha cozida e depois fritava. Nossa. Cara, era muito bom. Ficava crocante, assim. Era muito gostoso. Eu ia falar assim, fica muito gorduroso, né? Ah, com certeza. Mas até aí você já tá comendo salsicha, né? É, e você com seu boné da FUBU comendo salsicha frita. Alegria, mano. Nossa. A vida era boa. Você era feliz e não sabia. Como é que é? Como era verde meu vale. E hoje, já que a gente tá todo fanático aqui por salsicha e tal... Olha só, que gancho maravilhoso. Caralho, profissionais do podcast, hein? Thiago só melhora. Aqui, proporcionalmente, assim... o quanto ele piora. Na vida, né? É, no Instagram, fazendo piada ruim. Não, no Twitter. Eu fiz alguma muito... Vamos julgar um tweet meu? Vamos. Eu quero que as pessoas respondam isso. Tá. Que pra mim é o melhor tweet já feito, tirando o do Nirvana, e ninguém ligou. Tá. E eu retuitei ele de novo, o meu próprio tweet. Caralho, mano. E ninguém ligou. Ou seja... Eu vou botar um print no post. Que é... Sabe aquela música do Legião que é... Meu filho vai ter nome de santo. Ele vai ter nome de santo. Então, aí eu coloquei lá. Meu filho vai ter nome de santo. Rodrigo Santoro. Eu gosto muito. Só que acho que só eu vejo o... Você entendeu o tweet? Quer que eu explique? Vocês não conseguem ver minha cara agora. Não, realmente, assim, você não tava cansado. Você chegou até bem hoje do trabalho. Você foi me receber na porta hoje. Pois é. Você não faria isso a partir de agora. Não. Ainda bem que você não viu na época. Cartão Casas Bahia? Pera aí, eu recebi uma mensagem aqui. Opa! Um SMS. Você tem cartão Casas Bahia? Você tem... Não, eu tive, mas eu cancelei porque eles fizeram... Porque quando eu for fazer um crediário, agora você tem que fazer um cartão. É muito sacanagem. Você tem um cartão pré-aprovado de R$870. Uau! Vou lá comprar um DVD. Acho que é só que você consegue comprar na Casas Bahia mesmo com R$870. É verdade. Nossa, tá atualizando tudo que tem no mundo do meu celular de uma vez só. Então, aproveitando o fanatismo das coisas... Ó, gente, fala aí se vocês gostaram do meu tweet, hein? Meu filho vai ter nome de santo. Rodrigo Santoro. Pá. Pruti. Praticamente um Seinfeld. Dum, dum, dum, dum, dum. Vamos falar de fandom? Vamos. Então tá. Fandom é uma merda. Não, como vai ser o nome desse? Vai ser... Então tá, vamos falar de fandom? Tá. Então tá bom. Fandom é uma merda. Pronto, fim da... Acabou o programa, episódio mais curto da história sobre salsicha e fandom. Vai ser o nome. O fandom da salsicha. É, então vai ser... Então tá, vamos falar de salsicha e fandom. E do melhor tweet da história. A gente vai procurar ele? Maria, que humilhação. Mas não é bom esse aí. Fala a verdade, não é? Você não achou? Uma bosta de piada. Eu vou ler mais tweet meu. Peraí. Não. Fandom. Não. Não é o fandom do Thiago Zepanetic. Eu quero que ele exista. Tô tentando, né? Tá tentando muito mal. Tá muito errado. Abre tweet. Nossa, você também tá atualizando tudo. Tá com três coisas. Ah, eu pus baixo. Você já é incluído digital. Larga essa bosta aí. Não, peraí. Eu vou ler mais um tweet. Ai, caralho. O de fandom tem a maior introdução da história antes de entrar. Odeio ver gente sorrindo pela manhã. Manhãs foram inventadas para nos lamentarmos por não termos sido libertados pelo doce abraço da morte. Quando Deus te desenhou, ele estava defecando. Esse eu prefiro. Eu gosto mais desse do que do Rodrigo Santoro. Eu fiz uma foto do Lula com a camisa do PT com a estrela. Eu falei, o verdadeiro Star-Lord. Eu vi esse também. Ah, esses dois são bem melhores do que o do meu filho vai ter nome de santo. Você escolhe mal. Vamos lá, que mais? Você sabia que Star Wars e American Pie se passam no mesmo universo? A torta do filme adolescente foi feita com leite azul de Tatooine. Idiota. Nossa senhora. Que? Nossa, ainda bem que eu não uso muito o Twitter, cara. Eu ia me odiar muito pra fazer esse programa com você. Realmente não é bom, não. Chega. Já falou do... Arroba TP Pesanetic. Defina fandom. Fandom é qualquer tipo de grupo de pessoas que é fanático. Fandom vem de fã. De kingdom, então o reino dos fãs. Exato. De qualquer coisa. Aí você pode incluir o que você quiser. E qualquer coisa tem fandom. Qualquer coisa. É uma das regras da internet que não estão nas regras da internet. Será que nós temos um fandom e não sabemos? O fandom do Isso Não É Um Podcast? A gente tem, limitado a uma pessoa. Ayrton Marinho. Grande Ayrton Marinho, abração pra você aí. Ah, minha mãe ouve podcast. Dona? Sandra. Dona Sandra, um grande beijo pra senhora. Eu falei senhora porque eu sou muito educado. Tô vendo. Ayrton, você não é senhor. Seu filho é da puta. Acho legal que sua mãe ouve. Acho que vou botar minha mãe pra ouvir, ela vai me xingar. Ela fala, Thiago, você faz muito papel de bobo na internet. Não, bota ela pra ouvir esse, que tem os seus tweets junto. Nossa, será que... É o combo da amargura pra sua mãe. Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um perfil do Twitter pra minha mãe. Vou fazer ela cuidar e ver se ela dá algum retweet. Se ela der zero retweet, é porque eu fui um mau filho. É, só que você é péssimo fazendo piada. Que todo mundo já sabe. Mentira, todo mundo dá risada com as minhas coisas aqui, tá bom? A Ayrton Maria, inclusive, no episódio... Ayrton não conta. Ah. Mas posso falar que eu achei legal? É. Lembra que eu contei em algum episódio passado a minha história comprando boné? Sim. Ele ficou feliz, ele falou que ele queria que você isolasse o áudio daquele pedaço, que ele riu muito. Sim, são dois episódios atrás, no 19. Foi no 19. Então, eu achei legal também a história, viu? É, eu fiquei com preguiça de fazer isso pra ele, então eu falei pra fazer ele... Fazer isso pra ele, aí também que se foda, velho. Se ele me passar uma minutagem, que eu não preciso, só preciso abrir o arquivo e cortar um pedaço sem nem olhar... Mas você entendeu que ele tá brincando? Quer dizer, o Ayrton é meio literal. Eu não acho que ele tá brincando. Nossa, veja a pessoa que começa a tocar o telefone dele, aí tô eu falando. Pessoas falando. É, eu comprar boné, não sei o quê. Ele é louco? Sim. Ah, tá. Bom, então, ele é um bom representante de fandom, então, porque ele é louco. É. E os fandoms são assim. Então, qualquer coisa tem fandom. Nós temos fandoms óbvios, tipo Star Wars, fandom óbvio, tipo Cavaleiro Zodíaco, Potter. Harry Potter, Batman... Qualquer franquia de cinema, qualquer franquia de quadrinhos, qualquer clássico de literatura... É, qualquer coisa. O que não é ruim, é legal que as coisas tenham seus admiradores e tal, não sei o quê. Por que que é ruim um fandom? É, primeiro que assim, eu só quero que você lembre que a ideia desse episódio foi quando você, se eu acho que se não me engano também, dois episódios atrás, você não sabe que eu odeio. Peraí que eu preciso arrotar, mas eu vou ver se eu consigo falar sem arrotar. Quando você falou, foi falar sobre otakus. Uhum. Que é um fandom. Que é um fandom. Que é um fandom meio amplo, né? Tipo assim, não dá pra entender muito bem, eles gostam só de coisa japonesa. É, Japão. Japão. É o fã do Japão. É o fã do Japão. E aí eu falei pra você, Barone, segura que a gente vai gravar um episódio sobre isso. A gente pensou em gravar com o Ayrton Marinho, mas Ayrton Marinho não é afiado. Não. Ayrton Marinho não tem o ódio. Tudo bem? Eu tô mó feliz de estar aqui. E aí, galera? Beleza? Beleza aí? Quer conhecer meus quadrinhos? Foi na mão da hora, meu. Mó da hora. Ayrton Evento. Quiser folhear aí, conhecer o Cabra d'Água Herói aí, nordestino aí, ó. Cara, 100% água. Chibi quântico. Perfeito. É pra quanto quiser, tá? Pega aí. Legal que a gente imita o Ayrton como se ele tivesse um problema respiratório, né? DPOC, alguma coisa assim. Bom, e o lado ruim dos fandoms? Nossa, tem muito. Tem mais lado ruim do que bom, eu acho. Porque, assim, como tudo que é exagerado é ruim. Sim, não, mas assim, no que eles prejudicam? Vamos lá. Eles fazem você sentir raiva dessas coisas, às sim, vezes. Sim, sim. Tipo otaku. Tipo otaku. Otaku é um bom exemplo pra começar, porque assim, eu não lia mangás. Eu gostava, eu gosto até de algumas coisas. Por exemplo, eu gostava de Yu Hakusho. Que no fim das contas é gibi, né? É gibi, é história, eu gosto. É legal. Mas eu não lia, porque me parecia tão absurdo por conta do que eles são, do que eles fazem. E assim, cada um tem o direito de ser e fazer o que bem entender. É. O problema é que tem gente que é irritante. Os fandoms de coisas japonesas em geral, tipo mangás, essas coisas, os otakus, normalmente eles são. Porque, primeiro, existe uma infantilização deles, que eu não entendo por que existe. Eu não sei se tem a ver com alguma coisa. Tem a ver com o Japão. Mas o Japão não é infantil daquele jeito. É isso que é a questão. A parte da cultura pop do Japão é bem infantilizada, cara. Pior que é mesmo. Pode fazer sentido. Mas assim... É, tudo assim. É, verdade. Pior que é mesmo. Mas assim, mesmo assim, eles não são japoneses. O Jun pode ser. O Jun é. É apropriação cultural, seu taco. É apropriação cultural, seu taco. Puta merda. Olha, caralho. E se vestem de geisha, aquelas coisas, tem? Tem. Primeiro que geisha, né, pra querendo ou não, elas têm um significado bem triste, na verdade. Verdade. Né? Porque, pra quem não sabe, as geishas, elas são prostitutas de luxo. Elas viraram isso depois que os americanos invadiram o Japão na Segunda Guerra Mundial. Sim, não, existe um significado histórico muito mais bonito. Era todo um rolê ritualístico, elas entretinham com reuniões de homens. Eu falei mais bonito, sem a parte sexual. Sem a parte sexual. Antes era uma coisa mais show. Era erótico, não era sexual. É, era tipo um. Como chama aquele que tem a Dita Von Teese que ela faz? Esqueci, burlesco. Burlesco. Era a versão japonesa de uma coisa assim desse tipo. Com bem menos pele aparecendo. É, exato. Mas, então, assim, daí você se veste de prostitutas que, na verdade, eram basicamente escravas, basicamente, né? Porque Muitas não recebiam por isso, eram tiradas da família e faziam assim, a família recebia. Dá uma assistida em Memórias de uma Gueixa, ou leia, porque o livro é foda pra caralho. Você leu? Eu assisti o filme, faz muito tempo, não me lembro, mas assim, era muito triste, né? É pra caralho, mano. É, porque as mulheres, né, as meninas, elas eram tiradas... Meninas, né, elas eram aos 11, 10 anos. Sim. Tiradas da família, eram treinadas pra isso e a família recebia um valor. E era um treinamento, mano, escroto, era exaustivo, era... Ah, não, é porque é cheio de regra, o modo como elas andam, se movem, aquela coisa, aquele andar... Aquele tamancão maldito. É, aquele tamanco de madeira, né, que tem dois negocinhos no meio. É. Deve ser horrível andar com aquilo. Uhum. É, então, né, bom. Mas aí, assim, os otakus, e eles são vocais demais nas coisas, na internet. E eles têm uma xenofobia do avesso. Sim. Eles se consideram japoneses e odeiam tudo que não é do Japão. Sendo que eles não são. É bizarro. É, o cara acha que é do Japão, mas quando vai ver é de Diadema, sabe? Assim. É, o cara renega tudo que é da onde ele é, pra abraçar só uma coisa estrangeira. É, nós que fazemos eventos de quadrinhos, quando chega... Pô, eventos de anime em geral... Nossa, eu não vou. Não vou mais. Então... Na moral. Tem anime no nome, eu não vou. É, mas assim, tem o público mais normal e tem os mais otakudos. Então, por isso não dá. Não, mas assim, até dá. Mas assim, o problema é que os otakudos, eles são meio... ariscos quando você tenta apresentar a sua HQ, a coisa. Eles têm uma fobia social enorme. Começa por aí. Ah, tá. Isso é isso, um perfil isso... do grupo, assim. É. Deixa eu ver se consigo pegar ali, vai. Continua falando aí. É só isso que eu tinha pra falar. Acabou então o episódio? Ah, tem gente até que não consegue falar direito. Não consegue dessa falar galera. Direito. Não, mas isso já é uma questão meio psicológica, né? Porque tem uns que são meio... É travadão. É travadão, assim, é meio... Eu nunca esquecerei de Thiago tentando vender puta o Rei Amarelo. Eu contei essa história aqui. Para dois otakões. Eu nunca vou esquecer disso. E o cara que tentou... Posso o cara falou que leu, que viu a peça. Foi incrível. É, viu a peça do Rei de Amarelo. E eu não duvido. Falecer olha... daquele jeito, eu não duvido. É, porque quem não sabe, né, a peça do Rei de Amarelo, você enlouquece no segundo ato. É. Então pode... vai que aconteceu, você não sabe. Mas assim... E aí eles me afastavam, porque hoje em dia eu tô lendo mangá, eu não lia. Porque me irritava, porque eles, desde a época do Orkut... É que nem o fandom de quadrinho que chama quem não lê quadrinhos de civil. Puta, sim! Caralho, mano, que escroto, que babaquice. Esse episódio é meio pra passar raiva, né? É, porque assim, vamos lá. Aí a pessoa quer conhecer super-heróis. Um jovem, uma pessoa jovem que é... Ah, ele viu o filme do Homem de Ferro, a pessoa... Ah, pô, gostei do Homem de Ferro, viu Capitão América? Bacana, vou começar a ler Marvel. Aí põe lá no Facebook, lá, ó, galera, como é que eu começo? Como é que eu começo, né? Que obra vocês recomendam? Tal. Se eu gosto é do caralho! Eu comecei a ler em 99. Ô, filha da puta, eu li em 92. Sou muito melhor que você, então. É, então, fica essa escalada da escrotice. É, exato. E eu nunca faria isso. Tipo assim, eu falaria pra pessoa, você quer começar a ler, tipo, Marvel, por exemplo? Não comece. Leia... 11 Reis Princípio, que é melhor. 11 Reis Princípio. Não, mas assim, mas dá pra trocar uma ideia. Tipo, é difícil começar alguma coisa do tipo quando tem muita coisa. Lógico, porra, tem 70 anos de Nesse gibi. Ponto, mangá é mais fácil, porque mangá tem uma... Assim, tipo, por exemplo, vai, sei lá, fala um mangá aí. Tirando Cavaleiro One Piece. Zodíaco. One Piece é impossível. Tem um outro, né, que não acaba nunca. Acho que é Blade. Não, Blade acaba. Tem um outro aí que não acaba nunca. Mas a maioria é seriado. É seriado, daí vai. Uma vida útil, de 1 a 24. É, ou até sei mais. Sei lá, Death Note, essas coisas. Tudo tem começo, meio e fim. Sim. É pensado dessa forma. Bacana, dá pra você ler. Você vai atrás, pega. E tem os mangás, tipo, one shots, assim, tal. Sim. Então dá pra começar. De super-heróis já é mais assustador pra quem é um público que não começou... Hoje em dia é mais fácil, porque você tem encadernado. É, a época que a gente começou era mais difícil. Porra. Porque era jogado. Você ia na banca, tava lá... X-Men 112, Homem-Aranha 94. Perdeu um gibi e se fudeu. É, exato. Porque saía da banca e já era. Já era. Isso. Ou ia na banca Mickey. Um lugar assim. Pra... É, e daí ou você ia no Sebos e torcia pra achar. É. E não tinha Mercado Livre, essas coisas. Não. Mas assim, daí o cara vai lá e xinga. Ainda mais... Ah, se for menina. Ixi. Ah, você é mulher que lê quadrinhos? Ah, coitada de você, porque olha... O idiota não pensa que aquilo vai garantir que a merda que ele tanto ama continue. É, porque ele... Porque a Marvel agora tá perigando, tipo, parar com 40 títulos. Sim, e deve parar. E a DC também tem que parar, porque a DC tá... Que não é um mercado que se sustenta. Não se sustenta. Não dá dinheiro. A DC... Não dá dinheiro é filme. A DC lança 56 títulos de supers por mês. Mas 52? Não, é... Então, 52 são os novos 52. Ah, mas agora o Renascimento, exatamente, né, agora. São 56 títulos. Caralho, velho. Quem lê 56... O cara não tem nem tempo hábil de ler num mês isso. Olha, eu não duvido que tenha gente que leia. os 56. Dá pra você ler, tipo assim, um final de semana. São gibis de 22, 24 páginas. Porque não deixa de ser uma estratégia esperta, por um lado, porque você pulveriza. Sim. O pessoal pode ler Visão e cagar pro Gavião Arqueiro, sabe? Os dois têm revista. Eu concordo, mas a Marvel mesmo deve estar também com seus 50 títulos. E fácil. Você amarra a pessoa nas grandes sagas, tal. Tem que ler os tains, tem que comprar uma revista específica da saga, lá, lá. Mas é que o problema é esse segurar em grandes sagas. Isso que tá fodendo o mercado. A Marvel se perdeu nisso. Começou nos anos 90. Começou nos anos 90. Tipo, a grande saga que tinha tido até 95 era a Guerras Secretas na Marvel. E a DC com Crise nas Infinitas Terras. Infinito. Exato. Mas é que era o quê? Fechadinho. É. Então, tranquilo. Tinha ramificações, no máximo, na HQ do Surfista Prateado e do Doutor Estranho. É que antes eram ramificações que não importa se você lê ou não. Sim. Agora hoje não. Hoje em dia se torna necessário, senão você não entende. É, porque a história vai continuando naquilo. Então, e a pessoa se assusta. Aí a menina fala, gosto muito do Thor. Quero ler Thor. Me fala o nome de três sagas. Absurdo, Thor, menina. Parará. Bom, Tá pra nascer um fandom mais machista, hein? Tudo que envolve quadrinho, MMORPG. Sim. É games. E sei lá. Games. TI. Ambientes mais inóspitos pra uma mulher hoje. Engenharia. Em fandom. E engenharia. Mas não tem fandom de engenharia, cara. Ah, deve ter. Ah, tem fandom de médico? Você acha que não vai ter de coisa? Não. Porque o povo todo é fandom de médico. Você já viu o jeito que as pessoas tratam os médicos? Ah, sim, eles são outra espécie. Eu que trabalho na área de saúde sei muito bem. Sabe que no hospital que eu trabalhava, eu vou falar e foda-se. A frase que a gente ouvia das nossas chefes era: a prescrição médica é soberana. Ou seja, tudo que o médico fala mesmo errado tá certo. Era isso que era dito pra gente. Pensa no nível da coisa. Caralho. É fandom de médico. E eu contestava, tá errado. Eu sei que ele tá errando. Eu trabalho na farmácia, eu sei a parte de farmacologia. E ele errou um negócio, eu vou falar. E aí, quando às vezes o médico surtava, porque o médico é acostumado a ter o fandom dele, eles ficavam putos, ligavam para minhas chefes, e aí minha chefe vinha e falava isso para mim. Eu falava, eu não vou deixar o paciente sofrer por causa disso. Se você quiser liberar agora, você libera. Eu brigava, eu briguento. E aí ele falava, eu odeio Deus! Outro fandom, hein? Eu ia chegar lá, eu tava deixando pro final. Então deixa pro final. Mas assim, então você falou de games, né? Porque vamos ampliar pra games, porque, por exemplo, uma menina quer jogar Call of Duty. Então, que é normalmente um ambiente online. Então, se torna inóspito. E assim, eles têm um protecionismo daquele grupinho deles, que eles não pensam que quanto mais amplo, melhor. Não, não existe isso. É. Você notou que tem K-pop agora, virou um negócio, assim, virou um... Ah, faz tempo. Uma febre. Não, mas assim, ao ponto de eu reparar, e eu não conheço gente que tá no meio dessas coisas, pelo menos acho que eu saiba, não conheço gente que consome essas coisas. Você foi ali no Circo Trovergueiro de fim de semana, velho? Mó galera dançando, saindo coreografia. O Júnior falou a mesma coisa do Centro Cultural, porque eu comentei isso com ele no final de semana, porque nesse evento tinha umas almofadas de artistas do K-pop pra vender. Olha! Tinha um cara... Que acontece, hein? Sabe aqueles travesseiros compridos que tem no Japão? Assim, waifu, tá? Não é? É, não sei o nome, é waifu? Acho que é. Que não é sei. Posso estar falando totalmente errado aqui porque eu não sou otaku. É, não, e mesmo os otakus devem falar errado isso aí. Não, eles não erram, eles são bitoladíssimos. Eles são bitolados, né? Esse cara que eu vi era o pior. Ele tinha esse travesseiro, ele andava sozinho com o travesseiro e ele conversava com o travesseiro. Ah, a galera casa com o travesseiro no Japão. Eu sou a favor de cada um ser o que quer, o que sentir ser, tudo. Mas se você, a partir do momento em que você é o cara do travesseiro do evento, você... É, tá foda, tá, né? Tá complicado. Você realmente, aquela frase que é bem idiota, que é, vai capinar um terreno, essa vale, pra esse rapaz vale. Então, sério, imagina se é um filho seu, se é um irmão seu. Você não vai nunca conviver com essa pessoa. Você vai querer que essa pessoa saia da sua vida o mais rápido possível. Lógico. E vá vivendo na fábrica de travesseiro. Mas então, outra coisa negativa do fandom é... Por exemplo, é uma coisa que a gente já citou aqui, eu sei, mas é necessário. Batman vs Superman. Ai, cara, eu não aguento mais falar isso. Você quer entrar nisso mesmo? Não, é rápido. O jeito que os caras defendem isso daí é ruim. Porque você tá endossando uma propriedade que não foi feita de forma... Eles aceitam qualquer coisa porque é a propriedade que eles amam. Então qualquer merda que for feita, eles vão aceitar. Aqui tem subseções de fandom, né? Você tem a galera de quadrinhos, daí tem Marvel, DC, vá. Aquela guerrinha eterna. É. Eu sou da Marvel, eu sou da... Eu achei da hora que tava me falando outro dia que, tipo... chamaram o Calari de Marvete. Ele é o editor da DC no Brasil. É que nem aquele negócio lá que tem agora, né? Que o pessoal fala. Que eu não sei de onde surgiu isso aí, né? Que fala. É, o nazismo é de esquerda. É a mesma coisa, né? É. É a mesma coisa. Caralho. Ah, tem esse fandom, mano. Tem um fandom político, porra. Que inclusive, né, quando tava rolando lá, né, o depoimento do Lula, tudo assim, tem o fandom do Lula, né? Porque assim, goste ou não do Lula, as pessoas tratam ele como uma figura mítica. Sim. Como se ele fosse, tipo, sei lá, o... Qual é o nome de algum Pokémon mítico aí? Místico. Sei lá. Poderoso. Pirocomon. Zapdos. É como se ele... Não, Zapdos é o Mew. É. O Lula é o Mew. Eu vou colocar na capa do podcast a carinha do Lula no Mew, assim. Eu vi alguém comentando esses dias, tipo... Triste não é você acordar e tá cagado na crise. Triste é você ser petista de carteirinha e não poder não apoiar o Lula no depoimento. Não fazer manifestação. Né? Aff. E aí tem o fandom da política, né? E aí... Sérgio Moro... É que as pessoas precisam de um norte. As pessoas precisam de um herói. Posso fazer um outro adendo? Eu sei que tá tangenciando demais. Vai fundo. Eu vi esses dias uma problematização da expressão tenho um norte. É. Porque a pessoa falou... Ah, mas isso daí se limita... E o leste, o oeste e o sul? Exato. Como é que fica? Como é que fica? Vamos lá. A expressão ela existe por causa do centro magnético bússolas da Terra. Bússolas apontam para o norte. Exatamente. Veja bem. O centro magnético da Terra... Ele faz com que a bússola ela aponte sempre para o norte. Inclusive, para quem que tiver uma curiosidade... Que as pessoas usavam para se orientar antes de Google Maps. Exato, antes do antes Waze. De mapas. Do GPS, do Waze. Bússolas. Eram bússolas. Então você usava o norte como referência para ir para o leste, para o sul, não importa. Eu Outra vou usar coisa. Uma palavra que eu estava guardando para usar nas introduções. Mas esse cidadão parvalhão. Parvalhão é boa. Ah, gostei, senhor editor da porra de... Então, se você tem acesso a rebanhos de vacas... E tem uma bússola, vá perceber que elas se orientam para esse lugar também, para o norte. O centro magnético da Terra, ele influencia a esse ponto. Influencia a migração de pássaros, os caralhos. Tudo, é. E a pessoa... Eu não acho o problema a pessoa parar e pensar nisso, mas antes de falar alguma coisa, pesquisa. Por que que é? Por que existe a expressão tal? Na internet tem isso. Mas aí é a cultura do ódio, que já abordamos. É. Mas sabe, tipo, você... Ah, que bonito. Agora que eu tô reparando o que é isso. É o nosso microfone. Sim. É... Nossa, nós vamos ficar famosos, hein? Bom, pra quem não sabe, esse é o microfone de lapela que compramos para o Isso Não É um Canal. Ah! Em breve nas interwebs. Ai, caralho! Thiago Pesanetic e Fernando Baroni, youtubers. Zepanedic. Aê! Ah, eu vou arrancar meu dente com alicate! Fandom de youtuber. Opa! Que é uma coisa que tá confundindo os mais velhos. Nós. É. Opa! Vai falando. Deixa eu acender o cigarro enquanto isso. Por que que está nos confundindo? Porque nós, mais velhos, não entendemos por que que jovens gostam de youtubers. Porque os youtubers são moleques bestas, idiotas, que arrancam dente com alicate, que misturam iogurte. É, o do alicate eu não sei o nome, mas o do iogurte é alguma coisa Neto, que é irmão do Felipe Neto. Ele mistura iogurte e ele tem 1 milhão de visualizações misturando iogurte. E nós, mais velhos... Eu tô sozinho, olha, tá que tô indo bem. Baroni, volta logo. É que ele é minha... Ele é meu norte. Olá! Tudo bem? Tudo bom. Você fica zoando meu nome, eu fiquei sabendo agora há pouco. É que eu não sabia falar seu nome direito. Como assim? Tá escrito, é só ler. Como é que eu falava? Zepanetic. É muito legal o Zepanetic. É o meu nome. É tipo eu falar que seu nome seria mais legal se fosse Ruth. Ai, ai. Então, e confunde os mais velhos. Porque por que a molecada gosta dos youtubers? Mas por que que nós gostávamos do Martinelli? Por que que nós gostávamos do Viva a Noite com o Gugu Liberato? Porque a gente gostava do Sérgio Malandro. Por que a gente gostava do Sérgio Malandro? Puta, era legal, é. Porta dos Desesperados era do caralho. Então, e mas é os mais velhos olhavam e falavam... O que eles gostam dessa idiotice? Sim, porque tem essa questão de gerações. A gente não consegue entender tanto o apelo dos youtubers? Não, mas porque não é feito pra gente mas também. Mas vamos tentar. Não, a gente vai tentar fazer um negócio um pouco diferente. A gente vai tentar não, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, que é meio que subverter a fórmula youtuber. Igual a gente tá fazendo com o podcast. Igual a gente tá fazendo com o podcast. No podcast a gente não subverte tanto, a gente só não edita. A gente é uma baita subversão pro padrão podcast. Eu espero que, na verdade, a gente lance essa moda pros caras, que daí todo mundo fica mais feliz, né? Porque você vê que youtuber sofre. Youtuber, podcaster sofre. Ah, mas né? Tem gente que ganha dinheiro editando, cara. Você vai roubar o emprego de várias pessoas. Ah, é verdade. Coçando a barba. A dona Jana falou que, né? Grande beijo pra Jana, nosso ouvinte. Uhum. Ela falou que o pior problema da vida dela é editar o podcast. E tipo, ela deve demorar 4 horas pra ela editar. Ela começou agora. Ah, é, é. Daqui a pouco pega amanhã, vai rapidinho. É. E o legal é que assim, as pessoas. Ela, por exemplo, se importa se as pessoas fazem muito. Meu, a gente só faz isso. É. Não, na verdade não, a gente é bom. Você já ouviu direito a gente prestando atenção? É só quando a gente esquece o nome de alguém. Que fica. Ah, puta que pariu, qual que é o nome? É. Mas a gente preenche bem esse vazio. Com... Então, puta que pariu. Fica a dica aí pra todo podcaster. Ouça a gente, presta atenção na nossa rapidez de pensamento e no quanto a gente. Pá! Santos! Podcast, você podcast, mané. Puta que pariu. Igualzinho, cara. Eu vim dia chegar pro Chorão e falar, Chorão. Quando, do inferno, quando, né? Quando você morreu na terra, eu te substituí, irmão. Marginal Alado, eu vou tatuar aqui. Marginal Alado 2. Eu vou falar igual Chorão. Pá! Por favor, não. Então, e assim, mas assim... Você tem raiva desses youtubers, moleques? Tem. Eu só ignoro, não, é, mas então, exatamente. Mas assim, dá raiva, mas assim, eles não... O taco fudido me dá mais raiva. Porque você convive mais. É. Porque pensa bem, o fandom dos youtubers é o quê? 12, 10 anos. É. É criança. Eles estão vendo isso daí. Pô, depois eles vão passar pro Isso Não É Um Canal e ver os excelentes conteúdos criados por ti. Não, mas... Até mesmo que é uma coisa que a gente precisa abordar um dia, que é a faixa etária das coisas. Faixa etária. Então assim, dá raiva... Ver que um fulano mistura iogurte e tem 1,5 milhão de visualizações. Realmente idiota. Mas pra uma criança... Meu, o sonho da criança é misturar iogurte. O cara vai lá e fez, entendeu? É. Se ele misturar 2 iogurtes na casa dele, ele vai tomar chinelada na bunda. Entendeu? O outro vai lá e faz pra ele. Então, assim... É uma raiva desse fandom que não faz tanto sentido. Porque são crianças. Uhum. Quer dizer, não sei. Será que tem uns mais velhos que gostam desse conteúdo? Deve ter, Porque você não lembra como você era jovem idiota? Não, nunca fui. Uhum. Vai se enganando. Ah, que é isso, rapaz. Eu era super legal. Eu era admirado. Uhum. Eu andava na rua, as pessoas... Tiago! Eu... Yeah! Você é leitoso. Tiago leitosinho. Tiago legal. Tiago Zepanetic. Ainda mais lá na Zona Norte, nas quebradas. Tipo, tá vindo leitoso. Leitoso. É, putz, é. Mas daí... Existe um lado positivo do fandom? Existe. Eu acabei de pensar, nossa, eu perguntei pra você, mas eu já sei a resposta. Manda. Existe, porque quando você é jovem, que você busca identidade, e tem muito disso. Na verdade, o fandom, quando não nocivo, tipo, quando é machista, aquelas coisas que nós falamos mais cedo, ou até homofóbico deve rolar muita coisa, assim. Sim. Com certeza, no games, essas coisas, os caras devem chegar e xingar. Por exemplo, chega uma pessoa que tem um jeito mais afeminado, digamos assim. Uhum. Aí você fala, você é viadinho, você quer aquela coisa assim. Ah, com certeza. Então, tipo, deve ser... Cara, é muito nocivo o game online. Por que as pessoas fazem isso? Não sei. Joga sozinho, com os amigos em casa, sei lá, alguma coisa assim. Mas você é jovem, conectado, você quer socializar, né? Que é justamente o que eu tô querendo dizer do lado bom do fandom. Tirando essas coisas, socializar com os idiotas, você acaba criando o seu grupo. É, pessoas que têm um gosto em comum com você. É. E aí você pega junto aquela galera e vocês gostam de travesseiro de mandar. É legal você ter coisas que meio que te definem, né? Que você vê que fazem sucesso e batem com uma coisa que tem a ver com você, que você gosta. Usemos. Eles se juntavam, eles eram um fandom de gente triste. É. Assim, havia aquela angústia juvenil. Agora, assim, pensa no emo. O emo faz sentido na adolescência, porque quando você é adolescente, você não consegue controlar a emoção. As suas emoções estão muito misturadas. Quando você percebe que você vai virar adulto, você tá fudido. Tá fudido. E aí você enlouquece. E daí eles encontraram na tristeza uma definição deles próprios. Sim. E beleza, sabe? Esqueceram e viraram góticos. É. Que também é a mesma coisa que o emo, só que sem franja. É. Muitas vezes tem até a franja. E vai no cemitério tomar vinho champinha. Champinha, o cara que matou o cara. Eu sempre faço essa. Champinha. Chapinha. Vinho gelade. Champinha. Você paga 5 conto na garrafa gelada no boteco. Cantina do Vale. Cantina do Vale. Sangue de Boa, que é o mais chique. É clássico. Clássico, que você bota no braço aqui pra... então, assim, não é ruim, porque é um grupo de pessoas com interesse em comum que se juntou. Bacana, tá todo mundo lá. Uhum. Então, eu acho que, assim, o que é nocivo é quando você afeta pessoas fora do seu meio, uhum, fora desse seu grupo. Fala aquela hostilidade. Né? Exatamente. E tem muita gente que é hostil mesmo, né? De banda é complicado. Porque eu já contei a história aqui de vezes que eu tava com uma camiseta ou com um bottom de uma banda punk, de punk rock, alguma coisa. Banda com algum teor ideológico. E você tava mais coxinha na rua porque você tava trabalhando. Eu tava trabalhando, tava com uniforme de trabalho, com a minha mochila cheia de coisa. Bad Religion, do NoFX, sei lá, do Dead Kennedys. E eu tinha que responder como questionário, se eu manjava. Provar sua punkinesa. É, exato. Tipo assim, e qual que é o problema de alguém que não é do seu meio, não tem o visual, não tem nada, gostar disso? Esse é o lado do fandom. A galera tá surtando com camiseta do Ramones por aí, né? Porque sim, virou marca. Virou marca. Mas assim, também foda-se, sabe? O som do Ramones tá lá, a história do Ramones tá lá, tudo pra você aproveitar. Até mais que você só precisa escutar uma música. Ah, para, vai. É tudo igual. Ramones é legal pra caralho. É igual esse DC. Puta, esse DC é pior que o Ramones, viu? É a mesma coisa, é uma música só, porra. Ah, não é não. Não. Até, mas... Imagina. Mas tem... Mas eles mudaram o cenário musical mundial. Se não fosse o Ramones, não ia existir nada. Acho ótimo, acho incrível. Tem hoje em dia. Só que eles fizeram a mesma coisa por 5 discos. A Rihanna não teria o tipo de som que ela tem se não fosse o Ramones. Sem dúvida. Entendeu? E por isso que quando teve aquele famoso... Você tá defendendo... Quase hostil. Não, tô defendendo os Ramones. A honradez dos falecidos, três quartos do Ramones. É, galera, isso é o fandom maldito. É. Lembra quando o João Gordo expulsou os Hermanos do... Nossa, não. Do programa dele, porque eles falaram mal do Ramones? Não. Você não lembra disso? Não. Existem dois episódios muito... Você traiu o movimento. Você traiu o movimento. Clássico da Dolabella. Mexe com a da Dolabella, que é a pessoa mais feminista do mundo. Fique bem claro. Fique bem claro que da Dolabella é o feminista. Mais feminista que eu. E teve o que eles falaram mal do Ramones, que era aquele programa que era no gelo lá, no Gordon Nice. Ah, já não Gordon via Nice. Mais Ah, mas, não, mas isso é muito velho. Já não via mais MTV. Ah, eu via, porque eu via os clipes, né? E aí tinha o programa, o João Gordon sempre achei legal, né, o programa dele, né? E aí eles estavam lá e passavam os clipes e eles avaliavam, zoavam, né? Aquela coisa meio Beavis and Butthead, né? Meu, essa geração não faz pra ele sentido algum. Os millennials, Beavis and Butthead, né? Verdade. E é muito produto daquele momento da história. Sim. Porque, tanto que eles tentaram voltar e não funcionou. Porque não faz sentido mais pras gerações. Porque ninguém assiste mais clipe daquele jeito. Não. O tipo de coisa que eles eram, que era aquela coisa meio Wayne's World, que é tipo aquela juventude roqueira meio louca, assim. Não existe mais também. Você não vê mais gente do rock, assim, direito. Não. Você vê assim, você vai na galeria, você vê uns moleques com as camisetas do Iron Maiden, com aquelas jaquetas jeans, com os patches. Mas assim, não é a mesma coisa mais, não tem mais essa geração. Caralho. Tinha os roqueiros vida louca, né? Não, então, tinha. E o Beavis e o Butthead, eles eram isso, né? Eles eram os caras que viviam essa vida louca, né? Tanto que eles moravam os dois sozinhos numa casa, eles comiam nacho, né? Era legal, mas sinceramente acho que não dá pra voltar e assistir de novo. Não. Nada sobrevive o tempo, cara. Ah, lógico que sim. Você tá dando Kane. Vai assistir Cidadão Kane de novo. Tem o seu super valor, cara, mas vai assistir. Ah, tem coisa assim. Aventureiros do Bairro Proibido. Não. Star Wars, Uma Nova Esperança. Star Wars, Uma Nova Esperança, ele é bem datado. Quase. Mas o Império Contra-Ataca sobrevive. Quase. Ah, tem algo. Ghostbusters sobrevive. Nossa, nem sim. Fudendo. Fácil. Nem fudendo. Só os efeitos que são datados. Não. O humor seco. Datadíssimo. Então não sei. Eu sou do fandom dos anos 80. É, tô vendo. O que eu tava falando antes que eu não sei mais? Nem eu. Ah, daí os caras, os irmãos falaram mal dos Ramones e o João Gordo ficou puto e expulsou eles. O que eu concordo, porque uma coisa: eles eram muito paga-paus do. Paga-paus. Tá certo, né? Acho que sim. Eles pagavam muito o pau do Weezer. Uhum. O Los Hermanos. Pra quem não sabe, sim, isso é verdade. Eles são todos brasileiríssimos e tal, assim, mas bem chupinhando o Weezer, que é uma ótima banda, inclusive eu acho que é minha banda favorita. Oh. Revelações. Adoro. Eu quero comprar uma camiseta, mas não existe. Porque não tem fandom. E aí eu... E aí o João Gordo expulsou eles. Mas assim, o Weezer é produto direto do Ramones, assim. Eles vieram na era pós-Ramones, assim. Então, os dois irmãos não sabem nada de música. Olha só. Aí, Marcelo Camelo? Isso. Marcelo Camelo, eu te odeio, cara. Marcelo Camelo, não importa o que digam, você é pedófilo. Sim, você é pedófilo. Ah, mas a Malu Magalhães agora tá com 20 pedófilo. Anos. Sim, você tava com ela tinha... 13? Nossa, a gente falou junto, né? E, sim, ela tinha 13 anos. E o cara tinha, tipo, 36. Então acabou, é pedofilia. Ah, mas é consensual, pedofilia. Pedofilia. A lei é clara. Já diria nosso querido presidente Michel Temer. Como diria o brother do futebol, a regra é clara. A regra é clara. Fandom de futebol, mas a gente falou recentemente disso. Ah, não, não vamos lá de novo. Não, não, até porque futebol não presta. Sabe que eu odeio futebol. Mas, então, acho que a gente esgotou a pauta, né? Porque... acho que sim. Você quer fazer um rants contra grupos? Vamos fazer uma rodada de rants que a gente odeia pra depois chegar no Sabe Que Eu Odeio? Tá. Então vamos lá. Começa você. Otaku maldito, fedorento, filha da puta! Vai tomar no seu cu! Ao invés de aprender japonês por 10 anos, vai aprender a escrever em português primeiro. Oh, isso é uma verdade, hein? Porque existe o abandono da sua cultura... da nossa brasileiridade, pra você querer virar japonês, chegar no Japão, ninguém nem liga pra você. Não mesmo, porque você é do Burajiro, você é nos Estados Unidos. O que é Burajiro? Brasil, Burajiro. Ai, que legal! Ai, que legal! Fendo que eu odeio, Star Wars. Uia! Odeio. Por quê? Eu acho muito legal que gostem de Star Wars. Star Wars é legal, é pra ser admirado, gostado. Só que as pessoas são chatas. E eles são mega, hiper analisadores das coisas. Me irrita. Uhum. Maldito seja esse fandom. Marvets e Decenautas. Também odeio. Aê, vamos odiar, vamos odiar. É, que eu odeio... eu odeio... existe um tipo de fandom que é muito legal, que se chama Rafael Fernandes. que é o cara que é fã de coisas que ninguém gosta. Mas ele só é fã porque ninguém gosta. Porque ninguém se gosta. Alguém gosta, ele para de gostar. E aí você fala, pô, super legal aí o Star Wars novo. Anti-fandom. E aí ele, bosta, tá, negócio de Star Wars aqui. Você tinha que ver essa obra de 1934 aqui e tal, que é assim, que foi lançada em 3 fanzines você na França. Que assistir Espinha Purulenta. Então é um ótimo. Vamos lá, você, mais um fandom. Colecionadores. Sim, também. Até porque colecionador estraga todo o mercado. Porque, por exemplo, você coleciona quadrinhos. Uhum. Aí os caras pagam, tipo, R$600 uma edição. Não faz sentido estar com R$600. E ele já tem tudo aquilo em 3 edições diferentes. É. Ah, pelo que eu já fiz umas coisas dessas. Tipo, tem coisa que eu tenho 2-3 vezes. Todo na, mundo da faz isso, eventualmente. É. Tipo, sei lá, ainda mais acompanhando tecnologias. Você tinha fita, daí você tem o DVD, daí você tem o Blu-ray... É. Star Wars é uma maldição com isso. Que sempre sai uma edição nova. E nunca é a verdade. Adaptada, a verdadeira é do Betamax. Atualizada, então, é um inferno. É. George Lucas se vale dessas pessoas. Eu tenho um. Fandom de tecnologia. Uia. Não gosto. Porque, tipo. Aí você tem Apple. Isso, Apple. iPhone e Android. É, e tem de câmera, né? Que é o Canon, né? Que não é Canon, é Canon. Canon. É Canon. São os canônicos, acho, talvez. E tem a outra, como é que é a outra marca? Meu Fuji, Deus. Sei lá. O Fuji... Fugidos. Kodak? Kodak não. Kodak existe ainda, não, existe. Né? Existe. Ah, mas sei lá. Não, do mesmo jeito. Mas tinha outra, era Canon e... Eu só conheço... Conhece a outra, que também a gente não tá lembrando. Mas assim, daí você tem um celular, o meu é Samsung, o cara tem o iPhone. O sistema iOS é melhor. Android não sei o quê, Android KitKat. Essas coisas assim, né? Marshmallow e tal. É muito chato. E eles avaliam os seus gadgets. Ah, e o seu celular é muito datado. Claro, eu não tenho dinheiro pra comprar R$4.000 o Galaxy S8. É isso, né, que tá agora no 8. Que é o celular mais frágil já criado. É o que explodia? Não. Esse era o S6, acho, ou 7. Acho que é o 7, que é meio recente isso aí. O 8, eu tava vendo os negócios recentemente, que ele é o celular mais frágil já feito. Mas como assim, ele quebra? Quebra. Você... quebra vidro, você, quebra... Você saque meu Face. Vou postar aqui na timeline. É assim, quebra. Ele racha, arregaça. Meu, sabe? Celular não pode ser frágil. Que o meu que já caiu no chão. Saudades do Nokia 2280. É, não. Cara, esse meme daqui é muito real. Daqui 5 mil anos, vai ter... ETs vão chegar aqui, vão começar a escavar, só vai ter Nokia 2280. O resto vai ter virado pó. Vou te contar uma coisa legal. Curiosidades do Thiago. Você sabia que dá pra você fazer uma timeline no lixo americano... No brasileiro, talvez sim também. Com as. Você... Eras, assim? É, só que de anos. Com as listas telefônicas, porque você vai no lixão e você corta ao meio. Você tira metade do lixo e você olha aquela montanha. Sabe que nem pra datar árvore, que você pega aqueles anéis, você corta o tronco da árvore e pelos anéis você conta a idade? Dá pra você ver quantos anos aquela montanha de lixo tem por causa das linhas amarelas que ficam por causa das listas telefônicas. Caralho. É do caralho isso, né? Os caras pegam, daí você pega a escavadeira, corta ao meio uma montanha de lixo, daí você vê, você conta, passaram-se 5 anos aqui dessa montanha. E é uma forma que eles usam para ver como tá o trabalho de reciclagem ou não de lixo nos Estados Unidos. Olha só. Muito foda, né? Outra coisa, você sabia que a bomba atômica mexeu na arte? Não, você deve ter visto isso. Que a bomba atômica, uma vez que teve as primeiras explosões, já isso na época de Segunda Guerra, aquela época assim, ela mexeu no modo de falsificação de arte. Que o modo de você descobrir se... É decomposição atômica. Não. Carbono, lá os caras. É, porque, né? Assim, uma vez que explodiram essas bombas, elas jogaram elementos artificiais na atmosfera. Uhum. E eu acho legal quando a gente às vezes sai da pauta e vira um negócio mais interessante do que a pauta em si. E aí na atmosfera, esses elementos que são artificiais, criados pela explosão, pela divisão atômica, nuclear. Né, nuclear, eles foram para a atmosfera. E eles tomam parte no ambiente. Ele transforma de alguma forma. Alguma espécie de ave parou de existir por causa disso. Tudo que é novo e artificial na natureza mata ou transforma alguma coisa. Fato. Por exemplo, seu celular é jogado no lixo, a bateria de lítio... Vai vazar e vai cagar alguma coisa. É, e daí vai entrar no solo e vai tornar infértil os próximos 35 quilômetros quadrados do negócio. Assim, sabe? É foda. É foda. Por isso que esse descarte de celular, essas coisas, tem que ser consciente. Olha Chernobyl também. Chernobyl é um bom exemplo. Aí, existe na tinta, no solvente da tinta, existe um elemento que reage a esse novo elemento criado na atmosfera. Uma vez que você tem esse elemento nesse solvente, você nunca mais vai conseguir reproduzir a tinta como ela era antes de existir as bombas atômicas. Então, por exemplo, você quer ver se uma pintura do Van Gogh é original ou uma cópia, e os caras são bons pra fazer cópia de arte... Você testa pra esse elemento. Você pega um tequinho ali, né, no cantinho, testa. Tem esse elemento, é falsificação. Que louco. Fudido, né? Eu vi no Nerdwriter isso aí. Ele fala, obviamente, com os nomes, os elementos, as coisas. Até, vamos linkar? Claro. Pra quem quiser. O Nerdwriter, se eu não me engano, tem umas legendas, né? Dá pra quem não acompanha inglês. Não, eu acho que só tem aquele closed caption lá do YouTube. Ah, mas acho que dá pra entender. Cagado. É, mas acho que talvez dê pra entender, porque é muito fascinante esse canal. Closed caption é cagado. É cagado, é. Mas é bem legal isso aí, né? Bem interessante. É. Tem coisa mais interessante pra falar? Não, né? Tipo, a gente tem ódio. Então vamos lá. Ódio de fandom? Eu tava falando de tecnologia. Ah, então. Preciso pra finalizar de tecnologia. O fandom de tecnologia me irrita porque eu não tenho condições financeiras de acompanhar essas coisas. É. E mesmo que eu tivesse, eu não acompanharia porque não é o meu negócio. Se o cara vem julgar meu celular, eu tenho o meu celular. Ele funciona porque eu preciso. Eu gostaria de ter um celular melhor todo ano. Na real, você odeia o fandom do capitalismo. Sim, também. é verdade, né? Apesar que eu tava pensando hoje. Eu não gosto do capitalismo. Eu acho o capitalismo muito... Ele tem uma importância né, econômica. Porém, eu não gosto do capitalismo. Mas, uma coisa que eu gosto é do Tio Patinhas. Que é um ícone capitalista. É um dos meus personagens favoritos da Disney. Olha só. Não faz sentido. Não. Mas isso é outro canal. É que é o Princesa Esquena, né? Não faz sentido. Não, é o Felipe Neto. Qual que é o do Princesa Esquena? Desvesguei, sei lá. não faz sentido, é Felipe Neto, é verdade. Que tem bastante fandom também. Tem, opa. Princesa Esquena é... Sabe o que eu odeio? Não, é... Caralho, velho. Ah, sei lá também. Estão sumindo, né, esses rapazes, né? Não, acho que não. Não. Acho que a gente só que não acompanha. Só a gente que não vê. Sim. É. Que essa é uma saída fácil pro fandom também, quando ele se torna hostil e agressivo. Você só para de acompanhar. Isso é verdade. Foda-se. É a magia. Assim como a porra da internet deu voz pra todo mundo, ela te deu o botão de mute. É verdade, é verdade. Não, e é muito fácil. Você não precisa ver nada que não te agrade. É. Porque a grande ponto da maior rede social hoje em dia, que é o Facebook, é te botar numa bolha cada vez menor, cada vez mais customizada, para eles cada vez mais terem controle sobre o que você vê, lê, como você pensa e tudo mais, até o momento que Zuckerberg vai virar presidente do mundo. Puta, do mundo. Vai. O Facebook, antes a pergunta era, qual vai ser a próxima grande rede social? Agora, a pergunta é, o que o Facebook vai fazer de novo pra tomar conta? E, sinceramente, é assustador e esperto o jeito que o Facebook é trabalhado. É muito esperto, porque o Orkut caiu, o MySpace caiu, o Facebook só cresce. Então, tipo assim, não tem aquela curva de crescimento, aquela parábola. Toda rede social e cai. Que foi criada depois desses grandes pináculos assim, do começo das redes sociais terem fechado, não duram. Não mesmo. Mas não tem o mesmo impacto. O Twitter se mantém por nicho e celebridades. Por fandom. É, porque as celebridades estão lá. Então as pessoas vivem lá. Porque dá pra postar foto de putaria. Ele é muito... Não é? Não tinha esquema assim que a Rihanna foi fazer um bagulho no Instagram e tinha as tetas dela. Aí dele o Instagram dele tá a foto e ela botou no Twitter, tipo, yay, no Twitter rola. Tipo, o Twitter é terra de ninguém porque é muito nicho, é pequeno. É. E as pessoas se sentem mais livres. Tem muita gente que eu tenho no Facebook, no Instagram e no coisa. Muitos amigos e tal. Ah, basicamente a gente tem dois resultados possíveis pro futuro. É. Google perde a mão, faz uma inteligência artificial que vai tomar conta da humanidade. Eu não sei se vai ser o Google, mas alguém vai acontecer. Mas as chances estão pro Google, porque eles têm a grana, eles têm o... Eu acho que o comportamento dessa... O manpower... Sim. Eles têm as maiores mentes de tecnologia e tal, estão lá. E eles têm todo o osso criativo possível. É verdade. Mas por outro lado, a outra perspectiva que a gente tem então é Zuckerberg, presidente do mundo. É. Criando o cargo de presidente do mundo. Presidente do mundo, que é uma coisa que eu sonhava em ser, mas não vou conseguir. É verdade, eu tinha esse sonho. Eu tenho alguns sonhos, que é ser presidente do mundo, e daí eu resolveria. O quê? A sua vida. A minha, lógico. Dos outros eu ia ferrar. Eu queria ser excomungado, porém eu não sou católico, então não aconteceu. Nem batizado eu sou. Você pode ser batizado só pra ser excomungado. É uma jornada e... Mas ser excomungado é pesado, difícil. É difícil. Ah, eu posso chutar o joelho do Papa. Pode. Você vai ser preso. Por quê? Tem aquela guarda fresca, bizarra. É muito legal, né? Aquela roupa lá. Que, tipo assim, você imagina que o cara, tipo... Deve ser mó difícil chegar naquele ponto, assim, sabe? O cara, tipo, começa como policial. Toma aqui seu cosplay de palhaço. Parabéns. É tipo aquelas... No Corcunda de Notre Dame, tem aqueles caras naquele festival em Paris, lá, que tal. Porque aquelas roupas bizarras. É tipo aquilo. É. Eu acho que é exatamente aquilo, na verdade. Porque tem tem um, tipo, não é o Papa, é tipo um... Um arcebispo, pontífice. Não, pontífice é o Papa, né? Pontífice é o Papa, é. Tem cardeal, alguma coisa assim. E eu queria ser excomungado, ser condenado contra crime contra a humanidade. Caralho. É muito legal. Você tá preso por quê? Você vai ser executado. Ah, eu roubei um sonho de valsa. Você tá preso por quê? Crime contra a humanidade. Você ia ser executado. Não, depende do país que eu tivesse. Se eu estivesse no Brasil, eu ia estar dando rolê. Eu ia estar lá com os otaku lá. Você ia estar lá naquele apê da praia, lá no triplex da praia. Eu ia estar sendo entrevistado pelo Sérgio Moro. Ai, ai. Moro dos ventos vivantes. Isso foi uma ideia de tweet que eu não consegui fazer, porque eu não consegui desenvolver, daí eu guardei. Porque não tem o som de voz, né? É, exato. Não tem entonação. Você viu que teve um cara que tatuou o Moro? Sério? Eu vou te mandar a foto, você linka aí. Sim. Beleza, vai ter o link aí. Nossa, tem muito link esse episódio. Não, foram três até agora. Você tá contando? Ah, preciso parar de cagar no rolê, né? Ah, mas a gente tem o fiscal que agora sumiu. Agora a gente vai ter vídeo e tal. Ah, o fiscal sumiu porque a gente não tá mais dando rabiada, né? Uau, o fiscal se ausentou porque a gente melhorou. É? Caralho! Mas eu vou te falar que o episódio 19, ele subiu... Com a parte de links comentados no texto, sendo que não tinha link. E tava lá só, pudim, sem o link. Pudim sempre é presente, né? Pudim é tipo... Ah, daqui pra frente, ó. Pudim em todo episódio. Todo episódio vai estar o pudim.com.br ou .com. .com.br. Dá pra comprar camisa? Ele deveria ter uma loja. Sim, ia ganhar mó grana. Eu tenho uma teoria de que pudim, na verdade, é um modo de observar o comportamento do brasileiro na internet. Sabe o que ia ser incrível de uma camiseta do pudim? Aquela foto é baixíssima resolução, ia ficar tudo cagado. Não, isso é mó então, da hora. O cara, pudim... Se a foto fosse bonita, eu não veria graça no pudim. Não. É um pudim zoado, e, né? E é uma foto... Pudim fudido. É um pudim... E ele pudim que deu errado. Mas deve ter algum significado que ninguém quebrou. Tem que ser tipo o Robert Langdon. Ele deveria analisar o pudim. O fandom da religião, a gente não falou. É, acho que agora é meio desnecessário. É, por isso que... Põe 77, eu gosto muito de 77, eu queria que fosse o padrãozinho. Mas não é isso que você dá risada pra cacete? É. Isso é muito legal. Vamos gravar um episódio assim. Não, insuportável. É engraçado que eu consigo ouvir a minha voz e a sua, a normal e a com efeitinho. Mas eu acho que fica assim também no editado depois. Você percebeu que a gente tem que falar mais lento, porque confunde? Então eu comecei a falar mais devagar porque você tava. Você me influenciou nisso. É que eu tô confundindo. Eu tô confundindo. É muito difícil, Barão. Sanduíche, esse deveria ser o efeito. Esse deveria ser o efeito do quadro da salsicha. Do quadro da salsicha. É legal só porque você fala devagar. Justamente. Porque, obviamente, que não é fácil. E eu falando sobre salsicha, eu fico confuso. Porque eu não sabia muito bem o que falar. Eu estava querendo falar e no meio eu estava improvisando. E não deu em nada. E aí, é mó sem graça. Pelo menos com isso, ia ter o que falar. Tá muito bom, você falou devagarzinho. Mas, Baroli... Tem chocolate aqui? Não posso comer? Pode? Beba. Baroli... Sabe o que eu odeio? Deve ter sido a coisa mais irritante de toda a história desse podcast, esses 4 minutos que foram gastos. Confunde demais, você não consegue pensar, porque eu escuto duas vozes. Você é muito tiozinho. Eu sou, tenho 34 anos, você quer o quê, caralho? Na minha época não tinha tecnologia, a gente acendia fogão com lenha. Duas pedras. O que você odeia? Tô limpando aqui que tá cheio de cinza de cigarro aqui, ó. Apesar que você vai mudar, foda-se, né? Sua irmã que se vire, né? É sim. Eu odeio lavar banheiro. Na publicação já estarei no estúdio novo. Ah, bacana aí, ó. Isso vai ser legal, hein? E a gente já vai ter gravado o nosso... Isso não é um canalzinho, não. Não, a música não é essa. Ah, vamos ter gravado sim. A gente marcou. Gravado talvez, publicado não. Não, publicado... Apesar que, assim, o nosso querido companheiro... Vamos revelar quem é? Vai depender de outro Thiago. É, o Thiago Santos, que já foi membro do Distopia Cast. Ele vai ser o Thiago Reverso, sabe? Alguma coisa assim, Flash Reverso. Thiago, grande abraço pra você. Eu sei que ele deve estar ouvindo, porque ele tá fazendo, tá se metendo. Ele agora faz parte do nosso time. Eu não sei ainda, ele não me respondeu se ele vai querer ou não participar de vídeos. É. Mas ele vai ser o cara que vai editar. Ele já foi citado, pelo menos. É, não, a gente vai sempre citar ele, vai ter... Ah. Querendo ou não, a gente vai criar um portfólio pra ele, depois ele vai abandonar a gente começar a pagar pra uma pessoa. Sim. A não ser que as pessoas paguem pra gente fazer os vídeos. Ninguém vai não, pagar. Não, não vai acontecer. Ninguém não existe. Eu odeio... O que eu tinha falado que eu odeio? Eu falei agora. Lavar banheiro. Lavar banheiro. O que eu odeio lavar banheiro? Por mais limpo que você seja, não. Não gostoso esse chocolate. Que chocolate que é? Ah, Alpino Dark. Caralho, eu nem sabia. Não, é. E a Black Top. É porque ele é top. Eu ele é topzera. Top, topzera. Nossa, mas é gostoso. É bom. Caralho. Tô até com gostinho. Saborzinho bom. Por que você odeia lavar banheiro, caralho? Por mais limpo que você seja na sua casa. Por exemplo, aqui você mora primordialmente, você e sua irmã. Sim. Daí a Luciana se tornou uma agregada. E o Beto. Ah, e o Beto também. Namorado da minha irmã. Namorado da sua irmã. Você, quando vai limpar a próxima privada, tem sempre aquele cheirinho de urina, por mais que você nunca mije fora. Sim. Só que é muito ruim. E é ruim limpar ao redor do vaso. Porque, tipo, não basta jogar água assim e tal. Você tem que limpar aquele cantinho e secar depois. Fica sempre aquela aguinha. Junta um pó zoado, junta, né? Junta pó, é, é nojento. E, cara, eu limpo a casa inteira, mas limpar banheiro... É horrível. E eu odeio limpar banheiro. Eu tô enrolando aqui porque eu tô vendo o que você tá pensando. Eu tô vendo não, as não. engrenagens. Você já tem um, opa, tem um no gatilho? Ah, tem uma bala na agulha aí. Opa! Então vamos lá. Faz 20 minutos que eu já sei que eu odeio. Ah, você vai falar alguma coisa de mim? Eu não, tenho certeza. Não, ah, relaxa. Ah, legal. Então vamos lá. Dessa vez não vai ser sobre você. Nem tudo nesse podcast é sobre você, Thiago Cepanetic. Isso não é um podcast, pois é um ódio ao Thiago. Eu odeio, a gramática da internet. Mas pera, vamos lá. A que é propositalmente errada, você não tem problemas? Tipo o Twitter. Não, foda-se. Tá. Quando você cria uma linguagem, é outro rolê. É, porque, tipo, tem toda a questão linguística. Você teve o Migo X na época do emo, você tem... Nossa, Migo X era do emo. Abreviações específicas que as pessoas usam na internet, não tem problema com isso. Tem problema com quem escreve errado, ponto. Gente que escreve errado uma coisa que deveria ter aprendido no primário. Tá. É isso que me incomoda profundamente. E me incomoda ainda mais quando chega uma porra de um original pra uma editora e tá escrito daquele jeito. Eu ia falar o seguinte, Falar errado não é ruim, as pessoas têm que parar com isso. Eu sei que não é o que você está falando, mas é só para... Porque isso é um preconceito linguístico. Sim. Existem várias importâncias até nos erros cometidos. Claro. E muita coisa que você fala foi um erro de outrora. Define várias coisas da cultura. Várias coisas culturais, regionalismos e whatever. Isso, ok. Eu tô entendendo o que você tá falando. Agora, quando chega no ponto de uma pessoa mandar um original com isso... Não, né? Você tá fazendo um texto, você tá fazendo um, sei lá, qualquer merda que você vai deixar público. A norma culta, ela existe pra algumas coisas. Ela é um norte, só que assim... Textos, é a padronização de linguagem. É uma padronização de linguagem. É, o que todo mundo aprende é aquela merda. Por isso que todo mundo usa aquela merda. Exatamente. Só que daí você vai escrever um texto, que seja pra um blog, que seja pra qualquer coisa, seja um livro, que seja um quadrinho. Que seja um textão no Facebook. Sim. Ou você destaca que o que você tá falando é propositalmente errado, né? Não é bem errada a palavra, é diferente. Você coloca em itálico, alguma coisa assim. Qualquer merda. Ou você coloca o famoso sick. Ou você não manda, né? É lógico. E você recebeu coisa assim? Porra! Ah, meu Deus. Aí é foda, né? Aí não dá. Não força amizade. Porra, sabe o que eu vou fazer também? Tem uma coisa sensacional que foi resgatada recentemente. Quando a gente tava fazendo a mudança do escritório da Conrad. É. E ressurgiu uma carta que eu recebi, acho que no fim do ano passado. Sim. Pelo correio, bonitinha. Eram umas 14 uma páginas. Carta. Você recebeu uma carta, isso é foda. 14 páginas impressas. Nossa, é mó cedo. Que da bom. Maior piração que eu já vi escrita. Eu lembro que você. Eu lembro disso. Era tipo, mano, o primo do menino do Acre, assim. Sim. Velho, era muito louco. Eu. Acho que talvez role de eu fazer um episódio pílula declamando aquela carta. Nossa, sim. Coloca, tipo, faz uma ambiência com algum efeito pra tornar com eco, alguma coisa que merece. É muito animal. Faz isso. É sensacional aquela carta, mano. Mas... É porque, assim, as pessoas não sabem do teor do negócio. É louco. É nível do menino do Acre mesmo. Eu lembro. Eu tenho meio medo dessa carta. E, resumidamente, o cara tava tentando encontrar a divindade dele, que ele era um deus. É. Mas ele não sabia. E aí ele ficou sabendo. Ele precisa achar. E a Conrad também era uma entidade de... Uma divindade. As pessoas que trabalhavam lá eram deuses. Conrad... Tipo, Amon-Ra, Deus Supremo Egípcio, e D de Deus, eram umas brisas assim. E no fim das contas, pra ele ser ele de novo, entidade mística, divina, soberana, sim. Ele precisava encontrar com a gente no shopping de Manaus. No shopping de Manaus. Que era o único lugar da cidade que ele gostava. Sabe, é muito profundo esse negócio, que você fica pensando, a vida desse cara, a cabeça dele, ele fica no quarto dele assim... Conrad, Deus, tal, eu preciso encontrar. E eu passo que ele imagina que vocês trabalham tipo num templo, assim. Possível, viu? Tipo, como se fosse uma pirâmide azteca, assim. É. Mas isso já puxa um outro tema que a gente tem que fazer e tem que fazer logo. Qual? Teoria da conspiração. Nossa, sim. Mas esse daí exige um nível de pesquisa. Sim. Porque, tipo assim, tem uns meio óbvios que nem eu falei aqui no dia que a gente falou, tipo reptiliano, essas coisas assim. Não, eu queria ir pras cabreiras. Pras que fazem sentido. Mas é que quando depende de você fazer alguma coisa, eu nunca tento puxar porque você nunca faz. É que nem eu com a capa do podcast, que eu viro e mexo atraso, e você faz questão de ir na internet... Falar, Thiago atrasou, lógico. Thiago atrasou. Porque as pessoas cobram agora o podcast. Meu, você reparou que foda? Tipo, os três pessoas... E não, pessoas não é o Ayrton. Não, não é o Ayrton. E três pessoas ouvem, duas cobram. Mas vamos fazer. Só as cabreiras, aquelas que você vê e faz sentido. Vamos fazer a promessa ao vivo aqui? O próximo. Tá. Ó lá, hein? Tá bom. Vai ó, você que é bom pra essas coisas. Eu não sou bom de pesquisa, sou bom de trabalho de artes visuais. Ah, você é péssimo na internet, isso eu já sei. Mas eu vou dar uma pesquisada legal, porque tem umas foda. Tem umas que eu já gostei e eu vou tentar relembrar pra poder trazer, porque é muito foda a teoria que os Featuring Garoto do Acre. Nossa, sim. Garoto do Acre ainda não resolvido. Full Metal Acremist. Mas, Barone, onde as pessoas podem nos encontrar? Olha, eu já esqueci disso. Eu fiquei tão focado em lembrar de alguma coisa que eu odiava pro saber que eu odeio. Não, e foi bom, pô. Foi a primeira vez, acho que desde o primeiro episódio, que você falou uma coisa... Pá, na lata. Na lata. Então, as pessoas podem... E eu falando de lavar banheiro... Pois é, você é uma pessoa mas simplória, mas você sabe, né? Que eu odeio a estrela grande, se não sou eu, pelo menos eu penso. Pessoa simplória. Você é expressiva. Você pode nos encontrar em 11 reais, princípio. Eu vou colocar você no próximo livro. Uia! Boom. Notícia ao vivo. Urgente. Mas Breaking você vai ser news. Morto. Você vai ser morto. Breaking news. Thiago ainda não terminou 12 reais e outra princípio. Eu falei isso. Isso foi no terceiro, que é a trilogia. Você falou o segundo agora, Gui. Não falei. Mentira. Falei? Eu falei, você, vou colocar você no livro. No segundo livro. Ou no próximo livro. Um desses dois termos. Pegou na mentira. Na mentira. Mas podemos encontrar onde essa bodega aparece na internet. Uhum. Isso não, site.com. Sim. Tem o .br, mas não sei se ele vai ficar, porque vai precisar renovar. Ah, não, vamos renovar não. Não. Não faz falta. Você pode botar um comentáriozinho ali. Você pode mandar um e-mail para nãomandeum@gmail.com. Uhum. Não mande um. É. Você nos encontra no Twitter. @tpsanitico, como ele já falou aqui algumas vezes nesse episódio. Tentando, né? Tô tentando, né? Meu filho vai ter nome de Santos, Rodrigo Santoro. E @barone. Eu prometo não cometer mais esses tweets. Você pode usar a hashtag, isso não é uma hashtag. Uhum. Ou... se não quiser falar direto com a gente. É verdade. Pode acontecer. Se tiver alguma pergunta, quiser xingar a gente, essas coisas, faz assim, a gente vai gostar de ler ao vivo. Como a gente... Um dos momentos altos. O Luiz interage com a gente no Twitter, né? Por conta dos episódios. Sim, exato. Eu... Abraço, Luiz. Grande Luiz. E... grande Clube Tião Caminhoneiro de Uber. Clube Irmão Caminhoneiro... Ele é o Mir Satter do Uber, mano. Olha! Ele parece o Mir Satter. Usa chapéuzão, pá. E é legal que quando ele vai em lançamento de HQ, essas coisas que ele foi da Escape, ele vai com um pinico. Pinico na cabeça, sim. É uma bela metáfora da mente dele, né? E só lembrando, gente, que vamos apoiar a campanha Dilão no Isso Não é um Podcast. No INEUP. Então, faça um tweet ou uma publicação no Facebook que a gente vai compartilhar, porque eu quero fazer isso acontecer. Vai levar um tempo, porque a gente tem pouco público ainda que é... a gente não tem um fandom ainda. A gente pode fazer um vídeo com ele também agora no canal. Meu! Faz um clipe. Eu me visto de musa do verão. Sabe o que a gente vai fazer com ele aqui, né? Ele vai estar... Calor no coração, 40 graus de sonho, de desejo e paixão, musa do verão. David Guetta. Tem mais trabalho pra fazer isso do que o David Guetta fazer as músicas dele. É verdade. Dito isso... Ah, Facebook. Facebook. Isso não é uma página. Isso não é uma página. Dito isso tudo... Tchau! Não tô fazendo nada. Eu sei. Não, acabando o fôlego. Aperta o botão. Ai, é o meu peito. Deixa o Thiago na esperança de botar efeitinho no tchau. Ele continuou. Não era isso. Eu achava que você ia apertar o botão como você sempre faz quando eu tô fazendo alguma coisa super importante no episódio. Dessa vez não. Tchau!